Agora chegamos ao episódio 9, season finale da terceira temporada de Love, Death and Robots, Fazendeiro. Oi? Fazendeiro. No inglês, Jibaro. É porque Jibaro é fazendeiro em algum idioma, né? Não, porra nenhuma. Tá, mas pra frente a gente reclama desse fazendeiro, mas vamos continuar com essa merda aqui. Duração do episódio 17 minutos, técnica de animação CGI com captura de movimentos e rotoscopia. O estúdio de animação é a Pinkman TV da Espanha e a direção é do senhor Alberto Meigo. É muito meigo esse menino, é mielgo, né? Mas é muito meigo esse menino, mas tudo bem. Aí... o que você achou, num geral, desse episódio do Jibaro? E por que, que ele tem a ver com o fazendeiro? Porra nenhuma, né? Não tem nada a ver com o fazendeiro. Esse foi o pior nome que pudesse colocar no episódio, foi esse aqui. Não tem nada a ver com isso. Mas assim, como eu falei lá atrás, nenhum deles, desses episódios, você pode falar é ruim. Nenhum deles é ruim. Esse, por exemplo, o que me impressiona... é saber se a floresta também foi feita em CGI. Porque se foi feita também em CGI, é assim, de longe, um dos mais impressionantes que eu já vi da temporada. Não, vamos dizer, a ambientação, o cenário... Sim. Puta que me pariu, maluco. Tá louco, senhor. Não, coisa de doido mesmo. Fala sério, porra. Aí... vemos um grupo de soldados daquele tipo conquistadores espanhóis, né, e sacerdotes, que estão indo a cavalo por uma selva densa. Dentre esses soldados, um se destaca porque ele é surdo. Ah, mas não é demais? Como é que você sabe que o cara era surdo? Bom, primeiro porque um colega de cavalaria chegava do lado dele e começava a fazer sinal, né? De mudo e surdo, né? E quando a perspectiva era pelos olhos dele, a gente não ouvia som. Nenhum. Nem trilha sonora. Uma sacada maravilhosa. Né? Muito foda. Mas aí o grupo se encontra na beira de um lago e logo eles têm uma visão magnífica. Que visão magnífica é essa que eles tiveram, Onorbe? Era o diabo de uma mulher toda vestida de ouro, curvilínea, como diz o povo. E assim, visualmente uma coisa muito linda, mas logo logo ela mostra que ela não veio ali só pra fazer amizade, não. Que era a porra de uma sereia. Não aquela que a gente tá acostumado com rabo de sereia, com rabo de peixe. É, não é Ariel, não. Cantando bonitinho. Pegar Ariel, enfia no meio do Under the Sea, vai te lascar de Ariel. Tem porra de Ariel nenhuma nessa merda aqui, não. Aí, beleza, papo vai, papo vem. A porra da sereia, como toda boa sereia, ela canta e no que canta, encanta. Essa eu vi virando a esquina. Né? Apesar de que essa canta é meio também entre linhas, né? Porque ela mais grita do que qualquer outra coisa, né, Norbi? É como se fosse o grito da Canário Negro, da DC. Só que ela não só faz o pessoal sentir dor, ela deixa o pessoal louco, totalmente biruta. E todo mundo vai pra cima da mulher, só que a mulher tá na porra do meio do lago. E o que que acontece quando um bando de Zé Ruela, vestido de armadura, tenta ir pro meio de um lago? Eles afundam e se afogam. Tcharam! O único que parece imune a essa putaria toda é justamente o nosso querido Jibaro, que é o surdinho, né? Então, ele tá... não foi afetado, vamos dizer, pela gritaria lá da sereia, e a sereia fica desnorteada. Por que que esse filho da puta não tá vindo junto com os outros pro meu? Ela até começa a gritar mais alto ainda. Vem, neném! Vem, neném! Sim. Mas ele não vem. Ela grita várias vezes e fica, ela olha pros lados, como se quem procurando alguém falar, o que que é isso, né? O que que tá vendo? Por que que esse filho da puta não vem? Eu chamo, não vem? Eu chamo, não vem? Pedro, me dá meu chip? Cadê você, filho da puta? E não vem, aí ela quer saber mais desse cara, né? E ele, lógico, depois de ver essa merda toda acontecer, foge, que ele não é retardado, ele é surdo, não é burro, né? Então, ele foge da porra da sereia, e a sereia vai atrás dele, né? Não, papo vai, papo vem, ela acaba chegando e pegando ele de jeito, e pega, né? Que pega, ela pega, não pega? Ela pega, né? Ela pegando, pô. Ela pega, pega bem, pega de sair sangue da criança, né? Mas o cara, como é um bom, me diz, conquistador espanhol, né? Vendo que a mulher é toda coberta da cabeça aos pés de ouro e joia, o que é que ele faz? Ele mata a mulher e começa a tirar, arrancar o ouro e as joias que estão literalmente presos no corpo dela. É como se fosse umas escamas de ouro, entendeu? É como se o corpo dela fosse um corpo escamoso de ouro. Então ele arranca, arrancando, obviamente, deixa a mulher toda desconjuntada, toda mutilada e morta. E aí o que, que ele faz com o corpo morto da mulher? Taca no rio, lógico, vou desovar, né? Desova a mulher, pega a porra das joias e do ouro dela, junta num saco e vão-se embora. Mas o que ele não contava, queridos ouvintes, é que, na verdade, esta mulher é a porra de um espírito. Então, como um espírito, ela não morre. E, além de não morrer, o sangue dela começa a se espalhar pela água toda. Tanto que o Jibaro, mais pra frente, num canto mais pra baixo, ele bebe da água porque ele tá com sede. A água tá contaminada com a porra do sangue do espírito. E aí, o que que acontece com o Jibaro quando bebe água de espírito, Norby? É, acontece que ele adoraria que tivesse acontecido em outro momento, né? Ele começa a voltar a ouvir. Aos pouquinhos, começa a ouvir. E vai ficando desesperado, que ele nunca ouviu na vida dele pelo jeito, né? E ele começa a ouvir novamente. Daí ele vira alvo pra quem? Pra sereia! E ela surge de novo no lago, só que deve ser pelada, né? Porque ela tá sem a porra da joia. Ela até teve, que porra é essa? Cadê minha joia? Cadê meu ouro? Tá até tímida, né? Mas aí ela consegue... Vem, filha da puta! Dessa vez você tá me ouvindo! E ele vai, e ele vai, e ele vai... E ele foi. Foi lá pro fundo. Tcharam! E assim que termina o último episódio do Love, Death and Robots. Norby, o que você achou como um todo da temporada? Então, como eu já assisti a primeira e a segunda, entrando em comparações, eu diria que assim, na primeira é excelente, por causa da novidade e tudo. A segunda deu uma Zima derrapada. Blue? Zima Blue? Foi? Qual o Zima Blue? Zima Blue, do cara da piscina. Isso eu não entendi. O Zima Blue é o melhor episódio da primeira temporada. O azul Zima. Ah, sim. Sim, sim, sim. Porra. É um dos melhores, sim, da primeira temporada. Porra. Sim. Aí a segunda temporada deu uma caidinha, que teve alguns episódios bem ruinzinhos, como o do gigante lá da que encalhou na praia. Agora, esse daqui, como eu falei, é uma temporada muito boa. Você assiste, assim... Mesmo os mais fracos pra mim, que foi esse Jibaro e o do Enxame, eles não são ruins. Eles só não empolgam tanto quanto os outros. Mas é uma temporada que vale muito a pena você conferir. Muito bom. Se você bom. Gostou da primeira e da segunda, pode sim, medo dessa aqui, que essa daqui também vale muito a pena. Dá pra elencar um top 3? Olha, meu top 3 seria, em primeiro e segundo lugar, pode ir variando no momento que eu assisti, o dos soldados da matança, e mais em primeiro, mais o do Cthulhu, e depois o soldado da matança, assim, dependendo do dia eu acordo gostando mais de um, esse seria o primeiro e segundo lugar. E o terceiro, com certeza, foi do Tanapod, da viagem. Muito bem. Pro meu top 3, o primeiro é o Bad Tripling, né, o Bad Traveling, o Viagem Ruim, cara, que aquele ali foi do caralho. Do caralho mesmo. Segundo lugar, o Noite dos Mini-Mortos, porque, porra, eu nunca ri tanto num episódio de Love, Death and Robots. Só teve um episódio que eu ri tanto, que foi aquele do Realidades Alternativas com as mortes do Hitler, tá? Mas esse aqui do Mini-Mortos também eu dei muita gargalhada. Em terceiro lugar, com certeza, os Ratos do Mason. Foi um que também eu adorei, gostei muito da porra desse episódio também, tá? Então é isso, Norbi, muito obrigado, meu querido, por essa participação, foi realmente sensacional. Dá um último olá para os meus ouvintes e também um jabazex lá para os teus contos, por favor. Olha, quem fica muito feliz com esse convite fui eu, achei fantástico, adorei gravar com você. A gente está sempre conversando lá no Telegram e tudo mais, eu ouço direto todos os programas do que você faz lá com o pessoal, foi muito, muito legal. Quem quiser escutar, quem quiser ler as minhas histórias, então tá no meus contos, quem quiser dar uma lida nos meus contos, é lá no Ink Spirit que eu comecei, né, a fazer mais um aqui, que eu tô focando agora mais nele. Tem muito conto, vocês devem ter visto, tem muito conto espalhado por aí. Mas agora eu tô concentrando, quero ver se transformo um deles em um livro no Ink Spirit, que depois vou passar direitinho o link para vocês aí. Muito bem. Outra coisa também que causa muita inveja no senhor Norberto são as suas lindas estantes de hominhos. Nossa, nem me fale. Ainda mais agora com os hominhos do Tiger Bunny, né? Sim, é o que eu tô colecionando agora. Mas acho que em breve vou começar uma outra, que é uns bonequinhos menorzinhos de soldadinhos, que eu acho que vai ser bem legal, que eles até serviriam também para fazer um videozinho do Love Death Comics. Muito bom. Pelo visual. Muito bom.